rapaziada. Ó nosso amor aí, um tanto mais a todo tempo. Ó nosso amor aí, de eternizar qualquer momento. Ó nosso amor aí, a voz, o pós, os sims, os meus, os seus e o invisível. Parece um corpo só ver você no miolo cantando comigo. Parece um corpo só, meu pagode é o que deixa o moleque atrevido. Parece um corpo só, tu aí, eu aqui, esse som que tá bom demais de ouvir. Filma eu, filma eu, filma eu. Manda no ao vivo pro amor chegar nos quatro cantos. Compartilha esse amor, valeu. Valeu, valeu, valeu. Sou fã de ouvir minha voz. Eu sou fã de você também. Segredo do meu sucesso é o amor que você me tem. Eu e você é nota 100, é nota 1000. E a voz do povo é quem manda. Você é a letra que faltava no meu samba. Tira agora! Tá bonito, tá bonito. Qualquer momento, ó nosso amor aí, a voz, o pós, os sims, os meus, os seus e o invisível. Parece um corpo só ver você no miolo cantando comigo. Parece um corpo só, meu pagode é o que deixa o moleque atrevido. Parece um corpo só, tu aí, eu aqui, esse som que tá bom demais de ouvir. Filma eu, filma eu, filma eu. Ao vivo, pro amor chegar nos quatro cantos. Compartilha esse amor, valeu. Valeu, valeu, valeu. Sou fã de ouvir minha voz. Eu sou fã de você também. E o segredo do meu sucesso é o amor que você me tem. Eu e você é nota 100, é nota 1000. E a voz do povo é quem manda. Você é lei que faltava no meu samba. Oba! Esse samba eu quero oferecer e dedicar a todos os pagodeiros do nosso Brasil, todos os grupos de pagode e todas as pessoas que fortalecem o nosso movimento, em especial os músicos da minha banda, os caras de Tigre. Tamo junto até o fim. Amor aí.